Falando em temperatura e não querendo atirar achas para a fogueira, está a decorrer uma campanha e uns cartazes relativamente ao terreno da biblioteca. Que comentário? Olha, eu não faço comentário. Devo dizer, não gasto nem mais uma pinga da minha saliva relativamente a atitudes que estas que temos, porque de facto não têm qualquer tipo de qualificação. Os atos é de quem os praticam e, portanto, da minha parte, honestamente, não alimento este tipo de politiquice e demagogia do Partido Socialista que, obviamente, temos no nosso município de Ilha. Mas olha, infelizmente já estamos habituados a esta postura, a esta forma, a este modelo e seguramente não me irão a mim ter como um protagonista de alimentação deste tipo de questões, porque de facto não são dignas da política, porque a política é um ato nobre, a democracia é uma coisa muito séria para se andar a brincar como estes senhores têm andado. A crispação não é útil para ninguém. A crispação não é útil para ninguém, mas independentemente disso, há questões que são mentiras e, portanto, chega. Não vale a pena andarmos a alimentar porque cada um é como é e, portanto, já tenho muitos cabelos brancos. Não alimento este tipo de questões porque, de facto, não fazem qualquer sentido, nem de discussão pública vale a pena.